Ora, então, muito bom dia. Ora, hoje somos os 2 de fevereiro de 2024 e eu chamo Lourenço e estou cá com vocês com mais uma edição que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, e para quem trabalha, tenham um ótimo dia de trabalho, com muita coragem. Para quem viaja também, tenham uma ótima viagem. E quanto à nossa meteoró, estamos com 5 graus hoje de manhã e 10 durante o dia, mas com bruna. Está na voeiro, não é? Está na voeiro e a gente tem que ter muito cuidado nas estradas. Ora, então vocês fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2, que eu estarei aqui com vocês de novo até ao meio-dia, com muito prazer para mandar as belas músicas portuguesas. Então, fiquem à escuta. Estamos à escuta de Santa Maria. Santa Maria e continuamos com o nosso Rui Bandeira. Gozar a vida, então temos que gozar a vida, não é? A gozar a vida é que a gente anda bem. Vem te divertir, vem dançar, que hoje a festa já vai começar. Só deixa de sorrir, confia em mim, bailando em meus braços és feliz. Na rua ou na praia e no mar, comigo é tudo sempre a bombar. Em casa ou até no café, eu vou te ensinar como é. No carro, seja lá onde for, bailar comigo tem mais sabor. Só tens que entregar-te à paixão, ouvir esta canção. Já está no ar, só tens que sorrir, curtir o som. Baila em meus braços que é tão bom. Na rua ou na praia e no mar, comigo é tudo sempre a bombar. Em casa ou até no café, eu vou te ensinar como é. No carro ou seja lá onde for, bailar comigo tem mais sabor. Só tens que entregar-te à paixão, ouvir esta canção.

noite até amanhecer. Que suba fundo nelas, uma sem parar. Suba toda a noite que ela vai gostar. Suba fundo nelas, uma pra mexer. Suba toda a noite até amanhecer. Vamos para o arraial, nas festas de verão, para bailar, sem mais parar. Vou arranjar alguém que não tenha ninguém, faz como eu, vem lá dançar. Tudo o que elas querem é dançar contigo. Seja que zomba ou zumba, elas são um pico. Zumba, zumba nela, zumba sem parar. Zumba toda a noite que ela vai gostar. Zumba, zumba nela, zumba pra mexer. Zumba toda a noite até amanhecer. Zumba, zumba nela, zumba sem parar. Zumba toda a noite que ela vai gostar. Zumba, zumba nela, zumba pra mexer. Zumba toda a noite até amanhecer. Zumba! Estamos então à escuta de Ana Malhoa, a Sobe a Temperatura. A temperatura havia de subir, mas era no tempo, que está um bocadinho fresco. Então fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e uma ótima sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Oh, vai acima e vai abaixo até eu mando parar. Quando elas dançam a rocha, vê-las eu crescer. Ai, perdem logo a vergonha e mostram tudo o que é bom. Dança comigo a rocha até o amanhecer. Seduz-me com o teu corpo e traga-te este som. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe a mão no joelhinho e vai descendo devagar. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe o dedinho na boca e rebola sem parar. Vem cá, miúda, vem, vem que eu vou te ensinar. A dança que está na moda, sei que tu vais gostar. Vem cá, miúda, vem, vem que eu vou te ensinar. Vai assim e vai abaixo até eu mandar parar. Quando elas dançam a rocha, é vê-las enlouquecer. Ai, perdem logo a vergonha e mostram tudo o que é bom. Dança comigo a rocha até o amanhecer. Seduz-me com o teu corpo, entregue-te neste som. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe a mão no joelhinho e vai descendo devagar. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe o dedinho na boca e rebola sem parar. O Miguel esquiva, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. A rocha que eu vou te ensinar. Põe a mão no joelhinho e vai descendo devagar. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe o dedinho na boca e rebola sem parar. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe a mão no joelhinho e vai descendo devagar. A rocha vem, a rocha que eu vou te ensinar. Põe o dedinho na boca e rebola sem parar. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Yeah.

Ora, e vimos de escutar então Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino. E vamos continuar, então com um cantor que estará cá amanhã. E que o tempo passou muito depressa, amanhã já são 3 de fevereiro de 2024. E vamos escutar então o nosso cantor que estará cá no baile, na sala de São João, em Montição, em São João de Belém, que será a Rádio Arcanciel que organiza. Então, vamos escutar Zé Amaro, O Malhão do Beijo. E não se esqueçam que as portas serão abertas a partir das 20 horas. Dei-lhe um beijo na virilha.

folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Fado de Amália Rodrigues, um fado que tem visto há 7 anos. E então vamos continuar com as nossas belas músicas e com quem? Com o nosso Zé Amaro. Oh, cara linda, então são todas cara linda. E então amanhã na sala de Montesson em São João de Bolão é que vai haver caras lindas lá para ele cantarem. Então, uma ótima manhã de sexta-feira e muita saúde. Passo do meu coração. digas que não. Nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia eu sou cowboy, eu tiro um laço. Juntinhos vamos ficar. Oh cara linda, dá-me cá um abraço, vem sendo o compasso do meu coração. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas. Suas franjas brincando. ter um coração, é sintoma de paixão, um amor que nasce num povo. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão dependida, é flor que cheira que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. Ela divina. Meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de dia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de dia. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão entendida, é fruto cheira que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura. Mais linda que a portuguesa não há.

Ora, então são 11 horas e 8 minutos e abrimos a nossa última hora com o nosso Jorge Ferreira, Os Velhotes na Lua do Mel. E vamos continuar então a nossa emissão e vai ser com quem? Com um disco pedido que é da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, para toda a sua família, não esquecendo o Ozi e a Glória, nossa Glória das quartas-feiras, e também para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo os animadores da Rádio Arconciel e também o auditório da rádio. Ora, e vamos ouvir, como sempre, a sua preferida canção que ela gosta de ouvir, que é o Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Nem na Venezuela há beatas. A sério? Ui. Aqui em Ponta Barca não há. Fugiram todas para a França, para a Bélgica, para a Alemanha. Aqui não há nada, a sério. Olá! comecem. Vamos lá ver se eu consigo. Thank you.

acontecer para a nossa vida melhorar. E vamos cantar para todo mundo, o divórcio vai chegar. Graças a Deus. Ora, vimos de escutar uma melodia de Rubem Aguiar, a música do Gago. E vamos continuar então com as nossas belas músicas e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado, desta sexta-feira, 2 de fevereiro. E vamos continuar com um belinho Caminhava, que tem por título o cantor Jorge Ferreira. Come on.

amores quando ausentes, diz nossa gente que só faz mal. Acaba por ser fatal, acaba por ser fatal. Por isso sou verdadeiro, para o estrangeiro não vás aí não, que eu posso ir de surpresa e encontrar-te noutra paixão. Tu podes vir sem dizer eu já pertencer a outro coração. Meu bem, não vá para longe assim, que eu canto lá vai ser o fim. Meu bem, não vá, pois eu cá sei que eu canto lá não nos faz bem. Eu canto lá, vamos sofrer. Eu canto lá, vamos ter dor. E a distância ao pouco e pouco pode matar nosso amor. Eu canto lá, vamos sofrer. Eu canto lá, vamos chorar. E a distância ao pouco e pouco pode nosso amor matar. Então, vimos de escutar o Graciano Sagra, Eu Cá e Tu Lá. E vamos continuar então com a nossa dedicatória. A gente tem aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Arthur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loir, que pede para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todos que o conhecem, não esquecendo o César Hugo, e também toda a equipa de caçadores que caçam em Châteauneuf-sur-Loir. Então, e para todo o auditório da rádio e os animadores. E vamos continuar então, e vai ser quem? Joaquim Sena, Esquece, Já é Tarde. Então, ainda não é tarde, ainda são 11 horas e 37 minutos, mas continuamos. Enganar-me, eu já vi o teu jogo. Não vale a pena estarmos sem falarmos um para o outro. Tens que me dizer tudo o que aconteceu, para eu resolver tudo o que não se resolveu. Eu já pensei no caso em que fui traiçoado. Se for mesmo verdade, então me esquece que já é tarde. Já é tarde, já não há mais solução. Esquece-me de vez, não vou te dar o meu perdão. Já é tarde, não te quero ver aqui. Esquece-me de vez e não perguntas mais por mim. Já é tarde, já não há mais solução. Esquece-me de vez, não vou te dar o meu perdão. Já é tarde, não te quero ver aqui. Esquece-me de vez e não perguntas mais por mim. Sem ti não vou poder viver, pois já me apercebi que comecei a te esquecer. Não vale a pena estar assim tão magoada. Eu vou-te relembrar que fostes tu a culpada de me teres enganado sem sequer me teres falado. Negastes a verdade e vens agora com saudade. Já é tarde, já não há mais solução. Esquece-me de vez, não vou te dar o meu perdão. Já é tarde, não

vou levar flores à tua campa. Para ti, mãezinha santa, feliz aniversário, mamã, saudade. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. 11 horas e 46 minutos e vimos de escutar então Graciano Sagra, Mamá Saudade. E vamos continuar com mais uma dedicatória e será a última. E então é da parte de Maria para Alberto e que lhe deseja um ótimo dia. E então ela disse para passarem uma canção bonita ao meu gosto. Então eu vou passar os Némanos Fazer com Ela. Espero que seja do seu agrado. Então, para Alberto, que ela deseja um ótimo dia. Ora, e vimos de escutar então Nema-nos, vou fazer com ela, que foi pedido da parte de Maria para Alberto. Ora, são 11 horas e 50 minutos e estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E vamos continuar com mais uma bela música que tem aqui por título Nunca Te Menti, de Dino Meira. Então, vamos escutar. Pedes para cedo regressar. Tu bem sabes que eu nunca te menti. Nunca tive mais ninguém em teu lugar. Tu bem sabes que eu preciso esquecer certas mágoas que a vida me causou. E às vezes tu me ofendes com palavras. Tu não entendes que em mim nada mudou. É verdade, tu deves compreender que se eu não te amasse, era homem para dizer. É verdade, um dia tu verás que o amor perdeu a paz, nada mais há. Chego, eu procuro o teu carinho. Nada dizes e começas a chorar. Não calculas a tristeza que eu sinto. Eu não minto nem te quero enganar. Tu bem sabes que eu sempre te amarei. Tudo fiz, tudo dei para te amar. Vê se entendes que eu quero é ser feliz. Nunca penses que há outra em teu lugar. Chego, eu procuro teu carinho. Nada dizes e começas a chorar. Não calculas a tristeza que eu sinto. Eu não minto nem te quero enganar. Tu bem sabes que eu sempre te amarei. Tudo fiz, tudo dei para amar. Vê se entendes que eu quero é ser feliz. Nunca penses que há outra em teu lugar. É verdade, tu deves compreender. Se eu não te amasse, era homem para dizer. Nada mais há para viver. Amor, perdendo Então, eu espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. E foi com muito gosto e prazer que eu esteve cá com vocês. E é com esta bela canção que acabo a minha missão de hoje e marcaremos encontro então para terça-feira próxima com as manhãs românticas. E é com este que José Amaro que eu acabo esta emissão. Então, um bom fim de semana, que eu vos desejo tudo bom, muita saúde e até terça-feira próxima, se Deus quiser. Então, bom apetite a todos e fiquem com o RDP Internacional e tudo bom. Tchau, tchau e até terça-feira. Bom dia, 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. Apesar das garantias do governo, há agricultores que não baixam os braços e que exigem mais respostas. Reportagem para ouvir neste jornal às 11. A água vai ficar mais cara no Algarve já a partir de março. Em alguns casos, o aumento pode chegar aos 50%. A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região lamenta não ter sido envolvida neste processo. Notícias com Rita Soares. A luta é para manter. Os agricultores dizem que há reivindicações que continuam sem resposta e por isso os protestos continuam em vários pontos do país. É o que acontece esta manhã em Estarraja, onde começou uma manifestação da União dos Agricultores e Baldios do Distrito de Aveiro. Uma manifestação que tem estado a ser seguida de perto pela repórter Isabel Cunha. Isabel, que argumentos tens escutado por aí? Os argumentos de que os custos à produção são elevadíssimos e que estes agricultores já não conseguem suportá-los. Nesta altura, neste local onde eu me encontro, já não vislumbro o final desta fila imensa de tratores que estão aqui na Nacional 109 alinhados. São mais de 4 quilómetros de fila de tratores alinhados nesta Nacional 109. São sobretudo agricultores daqui, desta região de de Aveiro, esta é uma marcha, vai ser uma marcha lenta que foi convocada pela Confederação Nacional da Agricultura. Há aqui agricultores, como dizia, da região centro do país, mas também alguns agricultores que estão ainda a chegar e que vêm de mais a norte, vêm de Vila do Conde, porque também há produtores de leite e produtores de carne nesta manifestação de agricultores. Preço justo à produção, o nosso fim é a vossa fome, são alguns dos dizeres que estão aqui nos cartazes. Tal como eu dizia, esta manifestação é promovida pela Confederação Nacional da Agricultura. Carlos Alves está neste momento a falar à imprensa, vamos ouvir um pouco. Estruturais da agricultura no país. Como é que vai decorrer este protesto? Bem, este protesto foi antecipado e avisamos as autoridades competentes, a Câmara Municipal de Estarreja, vamos fazer tudo dentro da legalidade, todos os agricultores que estão aqui comprometem-se a fazer uma coisa legal, mas vamos em marcha lenta. Marcha lenta nesta zona entre a Nacional 109 e a Nacional 224, portanto estamos a falar aqui de um espaço que vai entre Estarreja e Mortosa, e tal como ouvimos Carlos Alves da Confederação Nacional da Agricultura a deixar aqui esta garantia que não vão bloquear estradas neste protesto, mas nós estamos cá para acompanhar e ver se é mesmo isso que acontece. E de norte para sul, em Alcochete, Rita Fernandes, também não há sinais de desmobilização. Houve sim a informação nos últimos minutos de que os agricultores vão receber esta tarde uma visita. Os agricultores têm essa garantia, Rita. A Ministra da Agricultura vem a Alcochete falar com os organizadores desta manifestação. Um deles, André Miranda, produtor de palmela, recebeu há pouco essa confirmação para o encontro de logo à tarde. Está marcado para hoje, agora a seguir ao almoço, temos a Ministra connosco aqui na Câmara de Alcochete. Quando é que receberam essa informação? Tivemos a confirmação ainda durante a noite. E acabaram de dizer que está confirmado. Vai mesmo acontecer? Sim. Os agricultores pedem ajudas à produção numa altura em que dizem que a incerteza vem de todo o lado, desde o clima até às regras europeias apertadas. Eles querem mais atenção para a produção portuguesa. O porquê, depois, quando não existe material europeu, vamos buscar os outros países oriundos, países terceiros, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo não de... Não têm resposta a essas perguntas que vos passam pela cabeça, não é? Tal e qual. Para quem, sim, todos os dias está neste negócio. São cerca de 100 tratores a marchar no Montijo e também aqui em Alcochete, onde vão encontrar-se com a Ministra da Agricultura a seguir.